festa vai começar. O momento mais esperado chegou ao fim. Ela chegou. Esta é a SW4, saliente, tocando na pressão. Testando graves. Toma esse grave. Toma esse grave. Testando agudos. Testando médios. Aqui está a SW4 saliente, projetada pela WG Audio Service, a melhor montadora do Brasil. Você está frente a frente com a SW4 saliente, equipada com alto-falantes Snake e módulo Sal Digital. Sempre com o patrocínio da Minas Franco. A hora é agora. Vamos lá, mineiro. Bota a SW4 saliente pra dar show agora. Seu Pedrinho pega seu levo pra vocês. Tem que respeitar o Playboy do som. A diferença. DJ Mariano e mais um New Set Live. Cadê o Playboy do som? Se ele não vier, a festa não vai ter graça. Tá só começando, hein? Vai se acostumando. Eu falei, vai se acostumando. Bota na pegada, meu. TechFix, assistência técnica. Módulos, sound digital. Pastrana, rodas e pneus. E concorrência. Sente a pressão da SW4 saliente. Meu pensamento aqui pesando e eu aqui comigo. Eu esqueci o nível dela e marquei com os amigos. Só com gata diferente, só mulher gostosa. Mas hoje a putaria rola a noite inteira. Hilux e o paredão tão na garagem. Desligado, celular, minhas chamadas não atendidas. E a galera na casa de praia, todos preocupados com os abusos das meninas. Tá perguntando se o Pedrinho não vem. Diferente, só mulher gostosa. Mas hoje a putaria rola a noite inteira. A luz e o paredão tão na garagem. Desligado o celular, minhas chamadas não atendidas. E a galera na casa de praia, todos preocupados com o abuso das meninas. Tão perguntando se o Pedrinho não vem. Cheguei, vem, oh, cadê o Playboy som? Se ele não vier, a festa não vai de graça. Quatro saliente, aqui o sistema é bruto. Eita, Jorge Luiz, carreta moça flor. Eu fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Ela só tem 18 anos, o que vai acontecer?

aqui é bom demais. Vai envolver sem a batida do papai. Estreme tudo enquanto sopa, batidão, toca a corneta. Sacode o médio, caleguinho das encomendas. Vai! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Só sobe, só sobe, sobe, só sobe, só sobe, sobe, só sobe, só sobe. Eu disse vai, ou vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, sobe, só sobe. Bora, galeguinho, bora, galeguinho. Ai, é o sapadão que tá fazendo essa dança. A mina tá danada, joga na boca, toca a corneta, sacode o médico. Ah! Vai descendo! Sobe, só sobe, só sobe, sobe, sobe, sobe. Cadê o bababa kit? Eu disse vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai, vai! Sobe, só sobe, só sobe, sobe! Júnior e Piana! Oi! Isso aqui é do meu patrão, Jorge Luiz, nossa flor, diz se ele gosta. Paulino Júnior, cabeleireiro, meu patrão. Ela chegou. Esta é a SW4 Saliente tocando na pressão. Você acredita? DJ Mariano, o showman do som automotivo. É o novo hit do verão, pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir. Em venda paga de santinha. Eu vou de combo de Jack Sirocha. Oh, oh, oh, oh, oh. Olha as meninas dançando em cima do som. Oh, oh, oh. Eu vou de combo de Jack Sirocha. Oh, oh, oh, oh. Olha as meninas dançando em cima do som. Jorge Luiz! Eu vou mandar o grave bater. Eu vou de combo de Jack Sirocha. Oh, oh. As meninas dançando em cima do som. Oh, oh. Eu vou de combo de Jack Sirocha. Oh, oh, oh. Olha as meninas dançando em cima do som. Olha o bode do paredão. O grave vai bater. E quero ver bumbum mexer. Eu vou mandar o grave bater. E quero ver bumbum mexer. Digícia! Suamusica.com.br / Wesley Safadão. TecFix, assistência técnica. Módulos Sound Digital. SW4 Saliente, a bagaça vai começar. Sarapinha é terrorista. E olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas.

esperar. Eu falei, avisei, que paciência também cansa de esperar. Eu sempre fui muito fiel, mas você duvidou. Eu te dei meu amor, mas você não cuidou. É como diz o ditado, é perdendo que se dá valor. E tu teve foi sorte, que eu nunca comprei esse seu desamor. Se quiser voltar pra mim, assina minha carteira. Eu cobro um salário pra aguentar suas besteiras. Se quiser voltar pra mim, assina minha carteira. Eu cobro um salário pra aguentar suas besteiras. Joga pra cima minha banda e vem. Sucesso peruano. Olha, cavaleiros. Vai. Eu falei, avisei, até paciência também cansa de esperar. Eu falei, avisei, e paciência também cansa de esperar. Eu sempre fui muito fiel, mas você duvidou. Eu te dei meu amor, mas você não cuidou. É como diz o ditado, é perdendo que se dá valor. E tu teve foi sorte, que eu nunca cobrei esse seu desamor. Se quiser voltar pra mim, assina minha carteira. Eu cobro um salário pra aguentar suas besteiras. Se quiser voltar pra mim, assina minha carteira. Eu cobro um salário pra aguentar suas besteiras. SW4 Saliente. Pensa que é normal, acha que é comum. Depois que me fez mal, volta pra ser número um. Você rodou, rodou, rodou e agora quer voltar. Mas é pra ser meu plano dois. Quer? Minha sobremesa vem depois. Quer? Se não quiser, pode passar. Alô, ex! Papa, olha e chora. Porque a boca que você aí, DJ Mariano, é mete som, meu compadre. Você não deixa essa galera parar de jeito nenhum. Enganei com você. Te amei tanto e você não teve sentimento. Só me fez sofrer. Pegou nossa mãe e rebolou no vento. Te amei tanto e você não teve sentimento. Só me fez sofrer. Pegou nossa mãe e rebolou no vento. Feito um papel riscado, nosso amor foi descartado. Pegou e amassou, pisoteou e jogou fora. Feito uma roda gigante, rodou com vários amantes. Você trocou momentos pelo fim da nossa linda história. Ou pensa que é normal, mas acha que é comum. Depois que me fez mal, voltar pra ser número um. Você rodou, rodou, rodou e agora quer voltar. Mas é pra ser meu plano dois. Quer? Minha sobremesa vem depois. Se tiver só vou te ligar. Você rodou, rodou, rodou e agora quer voltar. Mas é pra ser meu plano dois. Você quer? Minha sobremesa vem depois. Quer? Se não quiser pode vazar. Plano dois, sucesso do peruano. Bora, cavaleiros. Fazendo de promoções, é mais um pra tu. Pega aí, vai! Feito um papel riscado, o nosso amor foi descartado. Pegou e amassou, pisoteou e jogou fora. Feito uma roda gigante, rodou com vários amantes. Você trocou momentos pelo fim da nossa linda história. Pensa que é normal, acha que é comum. Depois que me fez mal, volta pra ser número um. Você rodou e roda, e agora quer voltar. essa pra ser meu plano 2. Quer? Minha sobremesa vem depois. Quer? Se tiver só vou te ligar. Você rodou, rodou, rodou. E agora quer voltar. Mas é pra ser meu plano 2. Quer? A sobremesa vem depois. Se não quiser pode passar. Joga a mão pra cima e diz: ei mãe, eu pipoquei. Joga pra cima, mascarada. Joga pra cima e vem. A mesa tem caixa de uísque e o freezer lotado de Skol. Vamos beber até a lua virar sol. A mesa tem caixa de uísque e o freezer lotado de Skol. Vamos beber até a lua virar sol. Vamos beber até a lua virar sol. Vai! SW4 Saliente, equipado com alto-falantes Snake e módulo sal digital. É hoje que eu chego amanhã. É amanhã que eu volto depois de amanhã. 7 dias tentando parar. Mas o que me segura é um tal de tatarará. Tararatata, tô cheio de gatinha querendo. Tataratata, tararatata. Quando eu vou embora, elas podem me ficar. Tararatata, tararatata. Tô cheio de gatinha querendo. Tataratata, tararatata. Quando eu vou embora, elas pedem pra eu ficar. Aí eu fico, não resisto. Na mesa tem caixa de uísque e o freezer lotado de Skol. Vamos beber. Chá de uísque e o freezer lotado de Skol. Vamos beber até a lua virar sol. Vamos beber até a lua virar sol. Joga o molho, mascara. Em nome de Padang Promoções. Vamos lá. Mas é um tal de tatararatata, tatararatata. Cheio de gatinha querendo. Quando eu vou embora, elas pedem pra ficar. Tararatata, tararatata. Cheio de gatinha querendo. Tararatata, tararatata. Quando eu vou embora, elas pedem pra ficar. Joga uma pra cima, meu povo, e canta aí, ó. A mesa tem caixa de uísque e o freezer lotado de Skol. Vamos beber até a lua virar sol. A mesa tem caixa de uísque. Vamos beber até a lua virar sol. Vamos beber até a lua virar sol. Tá vendo o Felipe Cunha? Empresário pipocada, Janine Lago. Ricardo Lago. A galera do Tronando. Vai! Escuta, vagabundo. SW4 Saliente, sempre com o patrocínio da Minas Franco. Módulos, sound digital. Tech Fix, assistência técnica. Mostra rodas e pneus. E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. Load CDs, nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você. Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. Nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você. Mas o problema é o barraco, ele tá procurando diabos, flagra, China, CDs. Eu já estou sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. Filho, imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando te amar. Te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou. Imagine se ele soubesse o que eu faço de bundão, de safadão. Eu te faço de laranjinha e chupo você. O nome dele é Laura e a Marisa. Chega nesse bloco da teia, né, bandeira?

fosse livre ela me achar. Tudo aqui tá dado, pode ver, sem batom. Mesmo sempre nova no escurinho, já tava no clima quase que me apaixonando. Perna gelou, meu celular tava vibrando. Deu B.O., a casa caiu, a polícia tá chegando. E a mulher tá me ligando. Se esconder ela não acha, fujo do flagrante, mando o cheque lá de casa. Olha, a polícia tá chegando. A mulher tá me ligando. Se esconder ela não acha, eu fujo do flagrante, mando o cheque lá de casa. Se esconder ela não acha. Saliente, essa é top, essa é diferenciada. TecFix, assistência técnica. Módulos, sound digital, lastrando rodas e pneus. De litro de uísque eu tô levando é de caixa. Desce com a cachoeira na boca da mulherada. Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo. Com o paredão na pista onde é a barra do vaqueiro. De litro de uísque eu tô levando é de caixa. Desce com a cachoeira na boca da mulherada. Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo. Com o paredão na pista onde é a barra do vaqueiro. Vai descendo, vai trabalhar, meu vaqueiro vem se encher. Representa a verificação. Eu acho é massa, meu louco tô morando, meu amigo Luciano. Olha de litro de uísque, tô levando é de caixa. Desce com a cachoeira na boca da mulherada. Hoje na vaquejada vai rolar o desmanteio. O poker tá ligado, hoje é a barra do vaqueiro. De litro de uísque, tô levando é de caixa. Desce com a cachoeira na boca da mulherada. Hoje na vaquejada vai rolar o desmanteio. Tudo bem, que bom te ver. A gente ficou, coração gostou, não deu pra esquecer. Desculpe a visita. SW4 Saliente, aqui é outro nível. Fala só. Eu me agarro com essa sua beijinha de balada. E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca. Meu patrão Jorge Luiz, Moça Flor diz, Carreta Moça Flor, John Hill, sei que se engana que o homem não fala de amor, rapaz. Aqui eu vim acabar com essa sua vidinha de balada, e dá

TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que você faz? Um dia sem você parece um ano. Obrigado, Marcelo. Sucesso do meu amigo Xande Avião. Faz o X aí, meu filho. É, Xande Avião no comando. E aí? Aqui está a SW4 Saliente, projetada pela WG Audio Service, a melhor montadora do Brasil. E todo mundo diz o que os olhos não vê. Tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente. Então me diz por que que eu tô aqui num bar, bebendo, chorando, ciúme matando. Eu tô me acabando, pensando na gente. Se ainda ontem a gente fez amor, se tava tudo bem, você me deixou. De pés e mãos atadas tô, porque foi embora. Fazer agora, vou morar num bar, beber pra curar a dor da saudade que dá. Volta, vem me cuidar, que eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando. Eu tô te chamando, gritando seu nome, ainda tô aqui. Volta logo pra mim, volta logo pra mim. Escuta, vagabundo de Santa Cruz do BRN. Essa chimba, Gabriel. E todo mundo diz que os olhos não vê. Tá tranquilo, tá de bom coração, não sente. Então me diz por que que eu tô aqui num bar, bebendo, chorando, ciúme matando. Eu tô me acabando, pensando na gente. E ainda ontem a gente fez amor. Se tava tudo bem, você me deixou. Pés e mãos atadas tô, porque foi embora. Me diz o que eu vou fazer agora. Vou morar num bar, beber pra curar a dor da saudade que dá. Volta, vem me cuidar. E eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando. Eu tô te chamando, gritando seu nome, ainda tô aqui. Volta logo pra mim. Vou morar num bar, beber pra curar a dor da saudade que dá. Volta, vem me cuidar. E eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando. Eu tô te chamando, gritando seu nome, ainda tô aqui. Volta logo. Volta logo pra mim. Paredinha do Miguel Neto, Marconi, som de Toritama. Bacana isso, vai. Paredinho da Plasma, Encaixe Brinde, HC3. Tamo lá, tamo junto. Escuta, você tá no prêmio que Xande Avião tá na área. Fala o nome dele, fala. Você está frente a frente com a SW4 Saliente. Sancho, papai. Ela pensou que ia me enganar. Carinha de santa, recatada e do lar. Mas se deu mal, comigo não rolou. Na escola que ela veio, eu fui professor. Se tu quer dinheiro, vá trabalhar. Eu não sou teu pai, não vou te bancar. Quem é pernambucano, solta a voz agora. Pastrana, rodas e pneus. TecFix, assistência técnica. Foi um prazer. Módulos Sound Cadê Digital. Afrânio, puxando, vai, amanheceu. Já tem Uber esperando lá fora. Foi um prazer, já pode ir. É lindo CD, veio gravar, foi aqui. Ela pessoa ia me enganar. Carinha de santa, arrecadada e do lar. Mas se deu mal, comigo não rolou. Na escola quer na ver, eu fui professor. Se tu quer dinheiro pra trabalhar, eu não sou teu pai. Simbora, Fred, vem com o Genevão, vem. Pensa no meu pegar. Pode ir embora, já tem um Uber esperando lá fora. Foi um prazer, já pode ir. Se der saudade, eu ligo pra ti. Olha que amanhecer. Pode ir embora, já tem um Uber esperando lá fora. Foi um prazer. Pele nova, é? Pra amanhecer. Pode ir embora, já tem um Uber esperando lá fora. Foi um prazer, gostei da blusa, pai, gostei da blusa, hein? Se der saudade, vai, malote, maior. Aí vai lá. Pode ir embora, já tem o Uber esperando lá fora. Foi um prazer, já pode ir. Quer ir um avião, tá na área aqui. Prefeitura Municipal, meu patrão, Rafa Cavalcante. SW4 Saliente, equipada com alto-falantes Snake e módulo sal digital. Visualizei, mas não vou. Até que eu tinha coisas pra falar, mas vou tomar vergonha nessa cara. Você não vale a consideração, nenhuma lágrima minha vai vir. Vai ser difícil ter o meu perdão. Meu coração não pertence a você. Joga a mãozinha em cima. Da minha vida você não merece. Quero ouvir, quero ouvir. E mais rios. Pra falar, mas vou tomar vergonha nessa cara. Você não vale a consideração. Já tem uma lágrima minha, vai ver. Vai ser difícil ter o meu perdão. Meu coração não pertence a você. Na minha vida, da minha vida você não merece. Baixinho, baixinho. Mas se o seu telefone tocar. Saliente. Mas meu amor não tem. E agora vai sobrar então. Diga aí, diga aí. Você partiu meu. Ai, ai, ai, meu coração. Mas meu amor não se importa. E agora vai sobrar então. não acabou. E se na posse eu fui caseiro, quando passa eu sou teu. Tô na vida de solteiro. Chega a mão pra cima e diga aí, diga aí. Doce. Sandrão do Macapá. Paróis Brita. Agora vai sobrar então. Mauro, né? Mauro Cordeiro, com um pedacinho pra cada esquina. Ou só um pedaço. Não foi problema, o problema é resolver essa chuva de esquema que eu tenho. Segundo eu me encontrar vizinha, na terceira eu encontro a vizinha do lado. Até o dia daquela menina que mora na esquina da rua de baixo. Quinta começa já de manhã cedo, porque tem mais duas, não dá pra negar. Fim de semana tá tudo embolado. Chega a mão pra cima, eu quero ouvir você cantar. Você partiu meu. Ali são joias. Mas meu amor, não tem problema, não, não. E agora vai sobrar então. Caminhão, posto, pessoa. Um pedacinho pra cada esquerda. Só o quê? Você partiu meu. Ai, ai, ai, meu coração. Mas meu amor, não tem problema, não. Agora vai sobrar então. Só vocês. SW4 Saliente, sempre com patrocínio da Minas Franco. Não era pra ser, mas foi. Agora não tem depois. Começou tudo num oi. Logo que o sol se pôs, já apaixonei num beijo. Você falou, posso, eu deixo. Quando eu vi já era cedo. Cafézinho, pão de queijo. Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a minha flor. Só quero ir se você for. E quando eu notei, galera, caí de paraquedas. Eu tinha tanto espaço, fui postar logo no seu abraço. E quando eu notei, galera, caí de paraquedas. Eu tinha tanto espaço, fui postar logo. Mas foi, agora não tem depois. Começou tudo num oi. Logo que o sol se pôs, já apaixonei no beijo. Você falou, posso, eu deixo. Quando eu vi já era cedo. Cafézinho, pão de queijo. Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a mandar flor. Só quero ir se você for. E quando notei, já era. Caí de paraquedas. Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço. Quando notei, já era. Caí de paraquedas. Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço. Quando notei, já era. Caí de seu namorado, aquele palhaço, não sabe te dar amor. O que eu preciso pra te contar? Vamos lá, mineiro, bota SW4 saliente é pra dar show agora. Dizer, te dou o céu para a lua, uma casa beira-mar, a senha do meu cartão. TecFix, assistência técnica. Módulos Sound Digital. Eu passo tudo pro seu nome, só na larga bebida. Pastrana, rodas e pneus. Uma casa beirama, a senha do meu cartão, a senha do celular. Eu te entrego a minha vida, passo tudo pro seu nome, só na larga bebida. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Seu namorado, aquele palhaço, não sabe te dar amor. O que eu preciso pra te convencer? Te dou a prova de que já te ama. É só dizer: te dou céu para voar. Eu te dou cama e dou comida. Te entrego a minha vida. Faço tudo pro seu nome. Só larga a bebida. Te dou. Uma casa beira-mar, a senha do cartão, a senha do celular. Dou cama e dou comida, te entrego a minha vida. Faço tudo pro nome dela, só não larga a bebida não. Dia 17 de junho, eu tô na cidade de Paulo Afonso, Raia Sunset, Juras de Chicago. Sente a pressão da SW4 Saliente. Você acha que me tem na hora que... Aceito isso só porque te amo. Por enquanto ainda te amo. Sabe que eu tô sofrendo mesmo assim. Faz o que quer. Toma cuidado que um dia eu canso. E se eu canso? Mariano, o DJ que faz a diferença. E você sabe disso. Grava aí, tubo CDs. Coragem de arriscar. Vai cruzando os dedos pra eu não me apaixonar. Vai cruzando os dedos pra eu não encontrar outra boca, outro beijo, outra cama ou outra alguém que vai te superar. Pela coragem de arriscar. Vai cruzando os dedos pra eu não me apaixonar. Você acha que me tem na hora que você quer? Aceito isso só porque te amo. Por enquanto, ainda te amo. Mas sabe que eu tô sofrendo. Toma cuidado que um dia eu canso. E se eu cansar? Solta a voz, canta, né, já canta. Vai cruzando os dedos pra eu não encontrar. Outra alguém que vai te superar. Esse medo de te perder pela coragem de arriscar. Vai cruzando os dedos pra eu não me apaixonar. Vai cruzando os dedos pra eu não encontrar outra boca, outro beijo, outra cama, outra alguém. Esse medo de te perder pela coragem de arriscar. Vai cruzando os dedos pra não me apaixonar. Oh, oh, oh. É mais uma que é nossa, rapaz. SW4 Saliente. Aqui o sistema é bruto. Eu já pedi uma dose de uísque ao garçom. Abri a porta do carro e aumentei o meu som. Hoje eu só vou parar quando a bateria descarregar. Hoje eu fiquei sabendo que ela tá muito bem. Nem lembra mais de mim, já tá com outro alguém. Sofro só de pensar no que aconteceu. Porque eu tenho a consciência que o culpado fui eu. Que o culpado fui eu. Enquanto ela sorri, eu choro. Enquanto tô bebendo, eu fumo pra acalmar meu desespero. acalma meu desespero. Vivendo grande pesadelo. Bora, Cacará, bora, Cacará. Já pedi uma dose de uísque ao garçom. Abri a porta do carro, aumentei o meu som. Descarregar. Hoje eu fiquei sabendo de você esticado. Beijo pra vocês. Pra quem soube só de pensar no que aconteceu. Pensava que era pra cá, né? De você esticado, beijo. O paro fui eu. Quando tô bebendo eu fumo pra acalmar meu desespero. Olha que quando ela sorri eu choro. Galera de Arco Verde! Enquanto tô bebendo eu fumo pra acalmar meu desespero. Olha que quando ela sorri eu choro. Enquanto tô chorando bebo. Enquanto tô bebendo eu fumo pra acalmar meu desespero. Olha que quando ela sorri eu tô chorando, bebo. Enquanto tô bebendo, eu fumo pra acalmar meu desespero. Tô vivendo um grande pesadelo. SW4 Saliente. Essa é top. Essa é diferenciada. Aí, Agarraz. É meio afobado, né, Agarraz? Sejam as chegaram. Chegou. A balada por inteira parou. Sacudiu a mina, representou. Balançou e o break inteiro pirou. Quando Jonas esticado cantou, a coreografia dela é um show. Eu cantei e ela rebolou. Senta devagar no meu colo. Devagar, devagar, devagar, devagarinho. Devagar, devagar, devagar. Senta devagar no meu colo. Devagar, devagar, devagar, devagarinho. Devagar, devagar, devagar, devagarinho. Produção e mixagens DJ Mariano. DJ Mariano, o showman do som automotivo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, meu Deus, por mais este sonho realizado. TechFix, assistência técnica. Módulos Sound Digital. Pastrana, rodas e pneus.